CL nas teclas. Revirando as minhas coisas, fuçando meu celular. Ligada em que eu tô ligando, não para de desconfiar. Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça. Me pede a localização, aonde quer que eu esteja. Por que que não vem aqui me ver? Eu preciso tanto te dizer. Eu tô com a puta saudade de você, maluca. Você julgando a má conduta. Toma cuidado em quem você escuta. Eu tô com a puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Toma cuidado em quem você escuta. Eu tô com a puta. Yeah, yeah, yeah. Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça. Me pede a localização, aonde quer que eu esteja. Por que que não vem aqui me ver? Eu preciso tanto te dizer. Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Toma cuidado em quem você escuta. Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Toma cuidado em quem você escuta. Eu tô com a puta. Alô, Lanzinho CDs, Pica-Pau CDs.